Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. A todos e a todas, são 9:06 e então vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, e como hoje somos o 23 de dezembro, estamos a 2 dias de Natal e até amanhã, na Consoada, não é? Amanhã, sábado, é a Consoada e depois no dia 23 é o Natal. Ora, e para quem trabalha, um ótimo trabalho, muita coragem, porque o tempo não está nada famoso, está de chuva, mas temos que passar com tudo, chuva, frio, neve, e tem que ser assim o mundo, não é? E para quem viaja também, uma ótima viagem, e para quem está de férias, umas ótimas férias, e também quem vai para Portugal, que tenha uma boa viagem, tudo de bom, e para passar um Feliz Natal lá junto com as famílias, e também para aqui, para todos que estão cá, um ótimo Natal e tudo bom, que se juntem às famílias e que tenham muita saúde e paz e alegria, é o que a gente quer. Ora, e vamos então continuar já com uma música que tem por título Nel Monteiro, O Azar na Praia. Mas é verdade que nem aqui nem em Portugal está bom para ir para a praia, está a chover. Então, boa escuta e uma ótima manhã na nossa companhia. Fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu entronco nu, como em biquini. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado saímos dali, eu entronco nu, não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Era que eu tinha muita aflita, gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora com as perninhas todas à mostra e os vermelhinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora com as perninhas todas à mostra e os vermelhinhos quase de fora. Banhados à praia fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Banhar-nos à praia fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, caro também não,

mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Parece que está sorrindo. Noite e dia para mim. Esta é a canção mais polémica em Portugal, minha gente. Apresento para vocês esta triste desgarrada do operário português. Desgraça do operário, que vida amargurada. Trabalhas de sol a sol, vais para casa sem nada. Tens um salário de merda, nunca mais chegas a rico. Vais sempre cagar à horta, nem ganhas para o penico. Ai, nem ganhas para o penico, nem ganhas para o penico. Tens um salário de merda, nunca mais chegas a rico. Pois é, às vezes a riqueza não conta, conta é a saúde. Então, boa escuta e uma ótima manhã e um Feliz Natal para todos. Com a merda do salário que te dão para viver, é duro ser operário, ter filhos para sustentar. Às vezes te apetece pôr tudo de pernas para o ar. Tens um salário de merda, nunca mais chegas a rico. Vais sempre cagar a horta, nem ganhas para o penico. Ai, nem ganhas para o penico, nem ganhas para o penico. Tens um salário de merda, nunca mais chegas a rico. Nem ganhas para o penico. coração, por ser tão meiga e ser tão bela, meu coração também se entregou a ela. E em Paris, é hospedeira, naquela noite quis ser minha companheira. Ao seu encanto, não desisti, e o romance sempre começou ali. No hotel mais lindo de Paris, na suíte 403, fiz amor com a mulher mais bela, mulher que eu já desejo outra vez. Nunca mais poderei esquecer a mulher que me fez tão feliz, na suíte 403, no hotel mais lindo de Paris.

cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora, ficavas abraçada a mim. Vimos de ouvir então José Cid, Uma Cabana Junto à Praia, que foi pedido de Carlos de Carvalho de Châteauneuf-sur-Loire, que lhe desejo um ótimo dia e um Feliz Natal. E ora então vamos continuar aqui com o Coral Infantil de Setúbal. A todos um bom Natal. Como estamos na véspera de Natal, vamos ouvir umas belas canções de Natal. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta. E fica com a Rádio Arco-Íris 96.2. Continuamos então com Ana Moura, Andorinhas. E como vocês sabem, a emissão é feita ao nosso gosto, mas se você tiver um gosto numa canção ou numa música que deseja dedicar a alguém, você não hesite, só faça o 02 38 43 48 00 que a gente estará cá para passarem a música que você preferir ouvir, porque estas emissões são feitas por nós e por vocês, e também para quem está todos às escutas da Rádio Arco-Íris 96.2. Um ótimo dia e tudo bom e boas festas. Estamos à escuta então de Marco Polo e Agatha Zé Amaro. É Natal. Então, para todos, um Feliz Natal e que seja melhor do que no ano passado e há 2 anos. Então, para vocês, muita saúde é o que eu desejo a todos. E uma ótima manhã de sexta-feira, dia 23 de dezembro. Tão tampinho que para vocês estarem dentro de casa, ouvir as belas músicas. Estão, e sei que já estão muitas a preparar as suas rebanadas e avançar as coisinhas que têm. Ora, depois eu também, logo à tarde, estarei para fazer um bocadinho de letria, umas rebanadazinhas e ocupar-me um bocadinho também das festas, não é? Tem que ser, dar uma ajuda à mulher. Então, uma ótima manhã para todos e tudo bom é o que eu vos desejo. Uma estrela no céu anuncia o Natal. Traz a luz do menino Jesus, que aquece os corações, vem a todos amar. É Natal, um sorriso sincero, um abraço fraterno, onde todos te amam e semeiam amor. Traz a nós ilusões de infância, faz do homem criança e amar sem rancor. Coração do homem seja sempre. homem seja sempre Natal. É Natal com todas as crianças. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Ora, 9 horas e 56 minutos e eu vou começar a passar as dedicatórias porque já tenho aqui umas poucas e não sei, eu como estou sozinho para procurar e as músicas e tudo, tenho que me despachar. Então eu vou já passar uma que é da parte de Eduardo Teixeira, que pede para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem e também não esquecendo o auditório da rádio Arc-en-Ciel e todos os animadores. E então da minha parte eu desejo um ótimo dia. Então ele pediu-me para passarem o Kim Barreiros com a garagem da vizinha. Então vamos ouvir o nosso Kim Barreiros com a garagem da vizinha. Sozinha, além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse: ninguém usa desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teias de aranha juntou. Põe teu carro aqui dentro, senão vai enferrujar. A garagem é usada, mas teu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doce. De mulher, tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha.

Conceição, nome de santa, Conceição é minha mãe. Um sentimento é divino, ela é um ser tão sublime, porque é santa também. Os seus olhos são estrelas, corpo a cintilar. Duas tochas, duas velas, durmo e acordo com ela. Para ela fiz um altar. É voz de amor que transmite gratidão. É mãe em letra maior, sofre tanto e sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia o ventre rasgou a me dar vida ao nascer. Já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, em ela fico a viver. Oh, mãe, na tua terra distante, e 8 minutos e vimos de ouvir o DNA Conceição, nome da santa, e vamos continuar com a nossa dedicatória, e desta vez é de parte de António Lourenço para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem e para todos os seus colegas, e não esquecendo Eduardo Teixeira também, que até agora ele pediu para ele e eu esqueci-me de falar. Ora, e também para o animador, e de minha parte o meu muito obrigado, desejo um ótimo dia, tudo bom e um ótimo Ótimo Natal para todos. E vamos ouvir aqui então o Kim Barreiros, Vou Pedir ao Pai Natal. Então, boa escuta e até já. Ora, então, e vimos de ouvir o Kim Barreiros pedir ao Pai Natal uma prendinha. E vamos continuar então com as nossas dedicatórias. E tem aqui mais uma que é da parte do Sr. Matos, que ele diz para passar aqui uma cançãozinha ao meu gosto, para todas as pessoas que o conhecem, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, e que desejam um Natal a todo mundo e todas as pessoas que o conhecem tão bem. E muita felicidade, tudo bom e muita saúde é o que é preciso. Então eu vou passar aqui o Jorge Ferreira, Ai, Ai, Meu Amor. Então, vimos ouvir o Jorge Ferreira, Ai, Ai, Meu Amor, Ai, Ai, que foi pedido do Sr. Matos para todas as pessoas que o conhecem e de desejar um bom Natal a todos. Ora, então, hoje somos o 23 de dezembro e eu vou passar aqui uma dedicatória muito especial, que é para a minha filha, Sofia, que está hoje de parabéns, e também da sua mãe e da sua irmã, Silvina, que desejo-lhe um bom aniversário, tudo bom e muita saúde. Então, para ela, vou passar aqui o Jorge Ferreira com a canção Parabéns, Parabéns. E que eu desejo-lhe a ela tudo bom, muita saúde e muitos beijinhos. Yeah.

Ai, é verdade, já cheira a Natal. A partir da manhã à noite já cheira a Natal. Já temos e vamos comer, beber até nós ter saúde. O que interessa é saúde e tudo de bom para todos, que eu desejo um grande, grande, grande Feliz Natal para todos. Cheira a coisas boas, não há nada igual. Dentro das pessoas já cheira a Natal. Já cheira a doçura, tudo é divinal. É tanta ternura, já cheira a Natal. E continuamos então com Fernando Santana, o tempo. O tempo hoje não está nada famoso, está a chover, não é? E temos que passar o dia hoje e amanhã, porque amanhã também eles anunciam um bocadinho de chuva e não é só aqui, em Portugal também está a chover muito. Então, ótimo dia, boa escuta e fique bem com a Rádio Arcancel 96.2. Mas sinto que sou eu. Encontrar. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Então, vimos de ouvir Susana, mais do que um sonho, e é Natal. Então, eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Jerome, para a sua mãe, e não esquecendo o animador Lourenço, meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia, tudo de bom, e um feliz Natal. Então, eu pedi-me para passar Jorge Ferreira ao lado do meu menino. Então, vamos ouvir esta linda canção. Thank you. Ora, então vimos de ouvir o Jorge Ferreira, Olá Meu Menino, que foi pedido da parte de Jerome para a sua mãe, e não esquecendo o animador e todo o auditório da rádio. Então desejo-lhe um ótimo Natal, tudo bem e muita saúde. E ao mesmo tempo, então, eu quero desejar um bom dia ao meu amigo Florão, que nos grava todas as nossas emissões, e espero que ele esteja bem, que lhe desejo um feliz e ótimo Natal para ele e para toda a sua família, e tudo de bom é o que lhe desejo. Então vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser Fernando Santana, Não Me Abandones. Então, se vocês têm alguém e coisa, não abandonem, sobretudo nestes dias de Natal. Então, vamos à escuta. Ora, 10 horas e 41 minutos e vimos de ouvir Fernando Santana, Não Me Abandones. E então vamos continuar com as nossas dedicatórias. Eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo, para todas as pessoas que conhece, e não esquecendo a sua colega Rosi, e também todo o auditório da Rádio Arcanciele e todos os animadores. E ela deseja a todos um Feliz Natal, tudo bem e muita, muita saúde. É o que ela deseja a todos. E então vamos ficar com a canção dela preferida e amorosa, que tem por título Tony Carreira Reste. E então, da minha parte, um ótimo dia e muitas, muitas boas festas, é o que eu desejo. Ora, 10 horas e 46 minutos e vimos de ouvir Tony Carreira Reste, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para todas as suas colegas e todos os seus colegas, e não esquecendo Rosi e todos os animadores. Então, da minha parte, muito obrigado e um ótimo dia. Ora, e vamos continuar então com as nossas dedicatórias. Desta vez vai ser da parte de Maria do Céu para todas as pessoas que eu conheço, para toda a sua família, para todo membro da Rádio Arc-en-Ciel e não esquecendo os animadores. Então, Da minha parte, desejo um ótimo dia, um Feliz Natal, tudo bom e muita saúde. E vamos passar aqui uma canção que tem por título Emanuel, que seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor, que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor, se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal. As aves no céu, lindas melodias, é Natal. Cantam para o Deus menino, um hino de amor, é Natal. Trazem mensagens de paz, cantando em coro, é Natal. Felicidades, muita paz e amor, que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor, se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal. Criança sorri num berço de esperança, é Natal. Alguém ajuda o velhinho, dá-lhe a sua mão, é Natal. Digam ao vento que passa para anunciar, é Natal. Felicidades, muita paz e amor, que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor, se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre. Ora então, vimos de ouvir Emanuel, que seja sempre Natal, que foi pedido da parte de Maria do Céu. E vamos continuar então aqui com mais uma dedicatória, que é da parte de Jana, para Cecília, para o animador e também para todas as pessoas que vão para Portugal, que ela deseja um bom Natal a todos e ao auditório da rádio. E também para todos que vão para Portugal, que façam muito cuidado por aí abaixo para chegarem com Deus e com paz. E então ela pediu-me para passar o Natal dos Pequeninos. E vamos ouvir então esta linda canção que é pedida da parte de Jane. Música. Ora, 10h55 e vimos então de ouvir o Natal dos Pequeninos, e que foi pedido da parte de Jana. Ora, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Ser a Esperança para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, não esquecendo o Ser Agostinho Monteiro e o Sr. Armando e toda a sua família, e também para todo o auditório da rádio e todos os animadores da rádio, e que desejam um Feliz Natal a todos. Ora, então, vamos ouvir então o Graciano Sagra, Distante a Sonhar. Aldeia, minha terra, o meu país. Imagino sonhando as ondas do mar. Vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo sem querer estou a chorar. Com tristeza eu canto esta canção. Como eu, também ela está distante. Talvez ela também cante esta canção. Ai, solidão que me matas dia a dia, fazendo da minha alegria uma tristeza constante. Sozinho falo às vezes e sem querer estou a chorar. Rezo a Deus pelos portugueses que, como eu, querem voltar. Recordo as noites à volta da lareira. Recordo o Natal, a Páscoa, até mesmo o São João. Hoje a saudade é minha companheira. Vou cantando baixinho esta canção. Ora, então, vimos de ouvir Graciano Sagra, Distante a Sonhar, que foi pedido da parte da Ser Esperança para todo o auditório da rádio e todos os doentes do mundo e toda a sua família. E que desejam um Feliz Natal a todos. Então, vamos passar uma página de pub, que são 11 horas aqui nos nossos estúdios da Rádio Arcanciel. E vamos passar uma página de pub e a seguir viraremos com a nossa última da hora, com

la FM en couleur. Ora, 11 horas e 5 minutos e vamos continuar então com a nossa última hora da emissão do fim de semana à porta. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sr. Augusto Beja, que é o sócio número 11, e que deseja, que manda, pediu para eu passar uma canção da Amália Rodrigues, A Gaivota, para todas as pessoas que o conhecem e também para todas as pessoas que estão aqui a trabalhar na rádio, diz ele, sem ordenado. A gente está aqui, é de livre vontade e com coragem, e estamos bem. Ora, eu desejo-lhe um ótimo Natal, tudo bom, muitas felicidades, muita saúde, e muito obrigado por pedir essa música. E vamos passar então a Amália Rodrigues, que tem por título A Gaivota. E também é para todos os 33 fundadores da rádio. No desenho que fizesse, nesse céu onde olhar, é uma asa que não voa, esmorece e cai. Para então, vimos de ouvir Amália, uma gaivota que foi pedido da parte de Ser Augusto Beja. E então vamos continuar a nossa emissão, e são 11 horas e 11 minutos, isto, as horas passam a voar. E vamos continuar então com esta linda canção do Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava. E esta música é dedicada para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão do fim de semana à porta hoje, que estamos no Brespa de Natal. E então, nunca se deve de abandonar uma pessoa por ser velhinho. Então, vamos ouvir esta linda canção que é para todas as pessoas recordassem e escutam-na bem. Então, vamos ouvir esta bela canção. Um velho isso é verdade, para lá todos iremos. Então, vamos continuar com as nossas músicas. Eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Henrique Lourenço e de Salomé, que pede para a sua sobrinha Natália Sofia, que faz hoje parabéns e que lhe deseja um feliz aniversário, tudo bom e muita saúde e um feliz parabéns para ela. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título, é o Amarante, O Amor é Mais. E a emoção do nosso amor não pode ser aceitar. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando te encontrei. E a emoção do nosso amor não pode ser contida. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida. Que eu tento entender a falta que fazes aqui. Nunca vou conseguir ir nas promessas que eu faço para te lembrar. É quando eu consigo sonhar. tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. 11 horas e 27 minutos e estamos quase a meia hora da nossa emissão. E então vimos de escutar Fernando Daniel, a melodia de saudade. E tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria Augusta de Fleury, e que deseja um Natal a todas as pessoas, a todos os doentinhos do mundo, para o auditório da Rádio Arc-en-Ciel e para todas as pessoas que a conhecem e para a sua família também. E até eu vou passar aqui uma canção que tem por título Padre Zezinho, abençoe o Senhor as famílias, amém. Então, para todas as famílias, vamos escutar esta linda canção. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa.

sou eu que ofereço a todos os doentes do mundo e que tenham uma boa e muita felicidade e um bom Natal para todos. Yeah. Ora, então vimos de escutar Maria de Sameiro, homenagem a Santa Maria, que foi dedicada de mim mesmo para todos os doentinhos do mundo que passam muita miséria e muitas coisas, muito doente, e muitas dores, e para eles todos, um Feliz Natal, é o que eu desejo. Então vou passar aqui mais uma canção, uma dedicatória, que é da parte de Fernanda, que ela pediu-me Noite Feliz, mas eu vou passar aqui uma da Flora, esta noite de Natal. Então, desejo um ótimo dia, tudo bom e um Feliz Natal. Abrindo estava mal, então parei.

meus olhos a sorrir. Caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir. Horas 59 minutos e estamos apenas de um minuto do nosso fim da missão. Então ficamos com esta linda canção com Jorge Ferreira, Amar como Jesus amou. Perdão. E então desejo-vos a todos um Feliz Natal, boas festas, muita saúde e reúne-se com as vossas famílias, e que é o dia do Natal, é quando a gente estamos juntos. Então a gente está sempre juntos, não é? Mas hoje, amanhã, é um dia especial. E fiquem com Deus todos, muita saúde. E até terça-feira, se Deus quiser, com mais uma missão das Manhãs Românticas. E que eu estarei aqui, penso eu, só se cá não puder estar. Mas se não, bom Natal, muitas felicidades a todos. Tudo de bom é o que eu desejo. Então até terça-feira, se Deus quiser. Vamos deixar com a LTP Internacional. Para conter o impacto da inflação, neste jornal, o relato de quem tem já um destino certo para esse dinheiro. Chuva em geral fraca, podendo ser persistente no Minho e Douro Litoral, é a previsão para o continente. Na Madeira, céu parcialmente nublado. Nos Açores, aguaceiros e descida da temperatura do ar. Notícias edição, Rita Soares. É uma sexta-feira marcada pela greve dos trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal. Até às 8 da manhã, o protesto obrigou ao cancelamento de 136 ligações. Até à mesma hora, diz a CP, circularam 109 comboios e todos os serviços mínimos estão a ser cumpridos. Do lado do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, António Pereira fala numa adesão que ronda os 80%. Então está a circular os serviços mínimos, ou seja, foi decretado 25% dos serviços mínimos e apenas está a circular em mais nada os serviços mínimos. A nível da adesão, rondou aos 80%. Até ao momento, até às 8 da manhã, 245 comboios circularam apenas 109. Esta manhã o repórter da Antena 1, Joaquim Reis, esteve nesta...